Plano 3170, soma de 26, libera direita, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, na 3, 19, 70. Engine 1910, clear with your land runway 10, wind 180 degrees, 13 knots. Clear to land, Antina 1910. Polo 592, desabarador de meu pé, autorizado final do procedimento LSX-8, está estabilizado no localizador. Desabarador de meu pé. Autorizado o final do procedimento X-Ray, vem informar estabilizado, bom, 592. Salvador, bom dia, Gol 74, nós estamos com o controle de autorização, Sierra Alfa, Eco Zulu. Gol 7491, bom dia, prepare a Arbor 1, transição elefa, guardando cópia. Arbor 1, transição elefa, guardando cópia. Engine 1910 on the ground at 29, make a slow taxi via Alpha, maintain before taxiway Juliet. Via Alpha, maintain until Juliet at 29 and 10. Gol 7491, pronto, cópia? Pronto para cópia, 7491. Gol 7491, autorizado Sierra Alfa, Eco Zulu, VP Zulu no 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor 1, transição elefa, aciona 5242, controle 120, decimal 8. Gente, gol 7491, autorizado Sierra Alfa, Eco Zulu. Nível 360, Brasil 1 7, após conforme em rota, decola pista no 0, primeira curva à direita, Arbor 1 no Elefa, transponder 5242, controle 120, decimal 8, gol 7491. Gol 7491, o procedimento correto, portão 1-1, reporte para o pushback, acionamento. Gente, obrigado. No ciclo 92, retorno 18, decimal 95. 395, boa. Boa, autorizado pouso, pistama 0, o vento 180 graus no 59. 0,5, gol 1592, autorizado pouso. Bono 592, salas 35, na minha escuta libera direita, autorizado táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, quando lá tem chance sinalizador. Alfa e Quilo para o Pátio 3, atento ao sinalizador, 1592. no 7491, teriam estimado para início do pushback? Aproximadamente 10 minutos. Tente 7491. Aquilo, qual é a posição no 592? No 592, posição prevista 2 Lima, porém atente ao sinalizador, possível mudança. Entendi. boa noite, voo no 812, passando nível 210 para 1-100. Voo no 812, acendo identificação ligeira, bom médio, ONU, deixa para o nível de voo 050, ajuste 906. 906, 050 e bom médio, ONU, se você já de volta, está presente direto, você já viu o 368. Voo 1812, negativo, mantenha hoje no voo ITAP. Nada presente, ITAP, obrigado, boa noite, valeu. Solo Salvador, voo 7491, posição Nuno, puxa, acionamento. Voo 7491, autorizado feedback, acionamento, chame para um saco. Autorizado, voo 7491. Charlie Gol 7491. Sete, quatro, nove, um, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista na zero, via parte 1 na táxi Índia. No ponto de espera, recorte pronto. Ajuste na zero, no 5. Gente, é autorizado, via parte 1 no Índia, ponto de espera dando zero. No zero, no 5, ajuste, reporte era pronto, 7491. Reconfirmar pelo menos o PLB? No 8, no 2, autorizado final do procedimento LSXU, pistão 0, deixa para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 6, reporte com estabilizado. Autorizado LSX, 2 mil pés, no 0 no 6, informará estabilizado, bom, no 8, no 10. Gol 1172, aciona a identificação e a chegada bom médio 1 desça para o nível de voo 050, ajuste no 015. Explode a bom médio 1, desce até o 050, gol 1172, gol 1016. Gol 172 pode voar de altura? Gol 172, autorizado o TAP. Autorizado o TAP, aguarda tu não, 172. Com 7491, autorizado, alinhado decolar pistão na zero. Vento no 8, 0 graus e no 4 nós. Seguir alinhado decolar pistão no 0, 7491. 8 no 2, confirma seu plano de voo. Não, tá voando o serviço 368, faria um voo direto 366. 8 no 2, autorizado com o segmento LSXI, confirma que solicita o RNAVO. Ok, vai voar dura então, um gol no 8 no 2. Thank you. 7491, decolada 55, chama o controle 120, decimal 8, morro. 208, bom dia, obrigado. Motor Salvador, bom dia, gol 7491, passando 1300 pés, arbóreo 1. Gol 7491, contato radar na decolagem, suba a via, sai da arbóreo 1, para o nível de voo 360. Gente, 360, 7491. Afirma aqui, estabilizada, já tem o capavírus. 8812, contato final do procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 18195. Gol 1895, gol 9820. Torre Salvador, uma boa noite, gol 9812, está estabilizado no ILS da pista. Gol 1812, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-8-0 graus 1-2-9, ajuste altímetro 1-0 no 5. 1-0 no 5, livre pouso pista 1-0, gol 1812. Gol 1972, autorizado final do procedimento LSX-Way, pista 1-0, desça para 2000 pés e ajuste 1015, reporte quanto estabilizado. Autorizado LSX-Way, pista 1-0, desça para 2000, com 1015, chama estabilizado, 1972. Bom 812, ingresse Solo 01, taxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, voo 812. Olha, esses dois escuta? Afirmo, mantendo as escutas. Salvador, muito bom dia, 103520 com informação Foxtrot. T3520, pronto, cópia? Positivo. T3520, autorizado João Pessoa, via peso 17, nível 370. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, subida Pucajé, Maracaju, 5256, transponder, 120, decimal 8, frequência do controle, Salvador. Positivo, aprovado para João Pessoa, nível de voo 370, dá 10, decola, mantém curva à esquerda após no perfil da saída Fuca, Jamo, voo Aracaju, interceptional, peso Luno 7, conforme. 5256 no transponder, Salvador após em 208, 3520 no 10. 3520, correto, João Pessoa, back funcionamento. Não, você tem a posição para o voo 1812? 1812 tem a prevista Uno Romeo. Uno Romeo, voo 1812, coordenei junto à Infraero e a mesma informou que será Uno Romeo. Tem condições de realizar um 180? Então realize 180 e prossiga a Uno Romeo, a avistão do balizador. 180, Uno Romeo, gol 182. 95172. Salvador, bom dia, gol 1972. Gol 1172, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste altímetro 10, 15. Ajuste visual com 10, 15, gol 1172. 172, agora visual. Voo 1972, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 129. Sente pouso, pista 10, voo 1172. O 1172, Paulo 09, taxi via Alfa, Juliette, portão 08, mantendo essa frequência. Sente, Alfa, Juliette, para o portão 08, mantendo a frequência, 1172. Oi, Salvador, bom dia, na escuta do Oceanair Alfa Vitor Bravo. Prossiga. Alfa Vitor Bravo, estacionado na Pátio Uno, posição 4, já em acordo com o Coronel Santo Aero, solicito autorização de giro de motores, marcha lenta por 5 minutos.

173, correto? Chama pronto para o pushback funcionamento. São 38 no meio, aciona identificação, via chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 1015. Para 050, 200 meio, ajuste BOMED 1, São 38 no meio, ajuste 1015. 10 no meio, 1015. Tá, pro aqui, tá? Tem 38 no meio autorizado, tá? Tá, Está 3520 para o táxi com 1117 a bordo, 1230 alternando Maceió. 520, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via parte 1 no táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste 1-0 para 5. 0-1-0, chama pronto, está 3520. 1173. Autorizado, se tiver que ser na meta, reporte táxi. Tan 3520 autorizado, alinhado, decolar pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-5 nós. Alinha, decola 1-0, Tan 3520. Ciente. 2 mil pés. Registro 905. Reporte para estabilizado. 905 para estabilizado, 3, 8 mil.